carnaval do Rei Arthur, Esporte Clube. Até as últimas horas restantes de Três Rios, Paraíba do Sul e Sapucaí. O Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição comunica que a partir do dia 1º de março funcionará o seu serviço de pré-natal.